Alojamento correto, portão 02, chame pronto, Goiânia 09. Chame pronto, 09. Chegada Mari, autorizada após desvoador. Você quer dois voltares aqui na Nova 013, a festa habilitada no localizador. Essa após desvio, seria possível a cura direto do. Bom, vamos até a provisória, tá? O operador de coisa. Manda. Bono 972, essa identificação. Após desvio, está autorizado o Duno. E deixa para 3 mil pés o ajuste padrão, que é normal no 093. Após desvio, Duna 3 mil pés, 972. autorizado alinhar e decolar pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós, 1868. Assim decola, 01868. Eu não vi na escuta do controle de Salvador. A turma informou chuva leve sobre o campo. Ela deu a tela visual e a pista está molhada. Autorizado 1258, mas permaneça para 1700 metros. 1700 para você, tá aí, obrigado. Decolado aos 38, controle agora 119 decimal 8, tem um bom voo. 119 decimal 8, 1868, boa. Salvador, muito boa noite, 1868, decola. 1868, contato radar, decolagem, siga para a medida de voo 230, saída Pucca. 230, Pucca, 1868. Autorizado, chame táxi, Goma 098. Chamei táxi, Goma 098. Doce para 2000 pés, autorizado a chamar para o procedimento aeroportuário, está estabilizado no localizador. Pantanal Gol 962, confirme o tipo de aeronave à frente? É, autorizado, chamei. Chamando a 258, completo, chamei a torre 198.95. 8956258. Oxalé 6258, boa noite, continua a aproximação, reporta visual com o campo, embaixo travado, para informação, chuva leve sobre o campo e pista 1-0 molhada. 6257, agora sem o achado instalado. Reporte visual, Oxalé 6258. Reportado. 5528, boa. Avistado, o vento 1-0-0 graus, 0-4 nós, pistão no zero molhado, autorizado pouso na 10. Livre pouso 10, 6258. Boa noite, 3289, informação Delta. 3281, na sua identificação, autorizando a chegada da Delta, se desça para 4010, que negar mais 0, 1 ou 2. 4000, via bom, 3289. Salvador, gol no 098 para o Sanero, 0 na Maceió, 2 horas 48, tá bom, 82 a bordo. Autorizado direita via Índia, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 012 agora, gol no 098. Via Índia direita, recordarei pronto para decolagem no 098. Oxalé 6258, solo aos 48, direita, solo 121, decimal 1. 21, hora, obrigado. Alfa Juliette, Porta 62. Alfa Juliette, 62, obrigado. Torrigo 972, estabilizado LS e 1-0. 1-9-0. 172, continua a aproximação, após o fundo visual com o campo embaixo travado. Canal 972. Pela identificação, autorizado chegar da Mares, isso para nível de voo 050, Senegal no 092. Alinhar e manter após o tráfego da companhia na cortiça. Alinhar e manter após o tráfego, vou no 098. Solo 52, libera a direita, chama solo 121, décima 1. 121, 972. 098, decolador 54, controle agora 119, decimal 8, tem um bom voo. 098, bom no 098, graças, uma boa noite. Bono 098, contato radar decolagem, sempre a nível de 370 e sai da PUCA. 370, Bono 098, quando possível gostaríamos de voar na proa de Zipar. Santa Rosa, colando 5% Recife, Bono 098. Sim, te aguardando, muito grato, Bono 098. São 3891, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento da LS-83, após estabilizado no localizador. Após estabilizado, 3891. Bono 098, que eu queria direto Jamo. Direto Jamo, o Bono 098, certo? Direto de para o Bono 098, muito obrigado. Bono 172, desça para 3000 pés. Bono 172, 1-7-2-8 para 3.010. Para 3.010, no 1-7-2. Operação para sequenciamento, botão a pergunte para o seu limite ao localizador. Manterá a pro limite do localizador. Uma 098, chame o centro Recife. Frequência 95 decimal 45, alterna 2000 decimal 85. 2545 no 2685, gol no 098. Uma boa noite. Boa noite. Para detectar localizador, com a direita para o A0, 1-0, direita para 2-10, autorizado a sinal do procedimento ILS-X3, está estabilizado no localizador. Direita 060, 0-2, para direita 060. Estabilizando, tá 3, 8 ou 9? 3, 8, 9, 8, 3, 9, 5. 2, 9, 5, boa. Entre os outros anos, 118, decimal 95. 95, obrigado. O vento 090 graus, 102, nós, em livre pouso, pista 10, está 3891. Livre pouso na terra, obrigado, 3891. Gol 972. 972, chama 3 minutos, decimal 95. 718, 95, 992. Eco 1, vai dar sua identificação. Capitão, você viu o November, mantenha assim condições visuais do Rio 115, que é November 092, está autorizado para Vera Cruz, para o corredor Vera Cruz, aperte para a descida. Bono 172, boa noite, tráfego já avistado, número 2 para pouso, pista 10, continua a aproximação, aguarde informação de pista livre. Aguardando na hora 7. Voo no 172 para informação, não chove sobre o campo, porém pista 10 molhada. Copiado, obrigado. Então, agora cruzou o novembro, está autorizado voar direto para o Itapuã. Salvador, qual é? Está 3891. Está 3891, via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, está 3891. Alfa 02, nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso 990, baixou, travou 9972. Alfa Kilo, 53 Remota 5 Lima, 1972. Cruzeiro 90, tudo já precisa para um no meu teste. Capitão, precisa? Olha só, tem um confirme a procedência da China? Procede de Salvador com destino na Serra Juliette, no Vendeliense, Fidelidade. Vai ingressar na Rea Forte e solicita cruzamento do campo. Olha só, tá um cheque que se transpõe, eu não estou recebendo mesmo. Mantenha a condição visual, tenha sucesso, PNH 1012. 1012, condição visual. Alô, Telefatão, informa aeronave. Telefatão, Eco, Zulu, Mendoza, 6 milhas para o Paraíso, mantendo o número 10, é PA3, né? Centro, tráfego, vai manter o 100 pés, tá? Sua preparação. Telefatão, Eco, Zulu, Mendoza, informa helicóptero, mantendo 100 pés, 36, número de...